sempre desejei tudo aquilo que um dia eu quis ter. Sonho que sonhei é tão real, meu mundo que era desigual mudou de forma, de conceito e de valor. Quando eu encontrei o teu amor, em nome do amor, eu te encontrei, em nome deste amor. Sempre procurei o verdadeiro amor, navegava em alto mar, hoje piso em terra firme. A vida nada é normal quando a gente foge, sempre sem saber o que somos, qual nossa razão. O teu caminho vou seguir, e o que eu quero nessa vida é ser feliz, ouvindo a voz que vem do coração.